07 tira uma base curta para a final da 1-0. Forma um tráfego um arco aí aproximadamente 2 minutos. Quase só 1 minuto para interceptar a final da 1-0. 1-07 girando base. Não, baixar essa vaga, 07, autorizado para quem remetida, pista no 0, vento no 0, 0 graus, 07 mais. 07, autorizado, está remetida, pista no 0. Localizador, reporte estabilizado. 040, reporte estabilizado, bom, reporte. Localizador visual, está 3894. 3894, complete a aproximação, chame torre, 118, décimo 9. 1895, 3894. Pode descer 2000, bom, reporte. Autorizado 2010, autorizado final do IADS X-Way, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado aqui, vou relatar. 2894. 3894, continue a aproximação, aguarde pista no zero livre, altimetro no zero, no final. Estou seguindo com o V15. Correr, meteu os dois nós. Quando 1500 pés, curva esquerda na perna do vento, aposta através de nossa torre, salvador. 1500, perna do vento, contrato. 3894, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 1, 0 graus, 0 9 nós. Ele pôs, está 3894. Para informação, tráfego à sua esquerda, P3 da força aérea, ingressando agora na perna do vento da 1-0, a 1.500 pés, sem interferência com a sua aproximação. Paciente, está 2-7, mantenha a pessoa norte do carro, com 3 mais 0 para a sua direita, aguardando instruções para reingressar a perna do vento. Dois tráfegos sequenciados para pouso. 2-7, completou? Eu não completou. Mantenha a pessoa norte com 3 mais 0 para a sua direita, olhando 0-7, aguardando instruções para reingressar na perna do vento. Tem 3 tráfegos sequenciados para pouso, não no 0. 2-0-7, 3-6-0 para a direita. Xenome 143, reduza para 200 mais. Reduzindo, Xenome 143. Salve, salve, minha família. Voo 645, acoplado de final aliás, taxiway, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 295, amor. Fechando a 6143, busca para 2010, autorizada. Final aliás, taxiway, reposta autorizada. 2010, autorizado ILS, a nós estabilizamos. Chame 145. Boa noite, Papa Honda, Golfo Golf, Juliette, Golfo, prossiga. Eu coloco Serra Índia com Índia para voo local com TGL, Serra Luiz de Delta Lima e Vitória. Estacionado 0165-2 após. Juliette, atenção, Golfo, Juliette, Golfo, sente. Mantenha as condições visuais a 500 pés. Autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra. Reporte no Serra Luiz de Delta Lima para o TGL. Passará a Serra do Delta Lima e cruzamento entre Duna e Simbra, o Golfo já foi. Muito boa tarde, Portugal 022, approach on point on away 10, holding head for departure. Portugal 022, mantém the holding point. Mantém holding point, Portugal 022. Deixe uma torre, frequência 118, decimal 95. Deixe uma torre, 295, uma boa noite, eu chamei um patrão. Boa. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 00 graus, 089. Pouso, pista por a zero, chamei 143. Firma, entramos em contato com a FEC. Cliente lá na Pan White, Channel 0. É, na Pan White, Channel 1-3, solo 38, livre direito, chame 1, 2, 1, decimal 9, solo. 2, 1, 9, boa noite, eu chamo a Patrícia. Qual é o seu nome, mantém a perna do vento, agora as instruções para girar a base. 207, mantém a perna do vento. Portugal 022, que você tem com a chama 10, wind 100 degrees, 079. Xenia 6201, dou contato e decolando quando estiver pronto. Xenia 6201, autorizou da LMAT, Pistina 0. LMAT, Xenia 6201. Portugal 022, Planet 50, com o Salvador de Pátio, 119.8. Portugal 022, the contact quality to flight level 350, via Tuca de Pátio. Olímpicos 07, mantendo o vento? Tiradentes será autorizado base 0706. 0706. Presente autorizado base apaixonal, ali 07. 0706, autorizado base, não pode tracionar. Puxando M201, decolagem autorizada, pistão 0, vento no 00 graus, 07 nós. Autorizado decolagem, puxando M201. Pera. Escuta, Pioneiro 26 a 2 milhas e meia, era posição coral, serviço radar encerrado, São Miguel. Frequência 120, decima 1. Miguel, 1201, boa noite, bom dia. Boa. Xanema 201, decolagem 431, 198, Xanema 201. Cruzamento 500, com a chance de voar lindo, da presente. Xanema 6201, contato radar, suba para nível 360, autorizado, direto Leda. Mano Leda, da presente, Xanema 6201. Mandou, boa tarde, boa 9, com até o item. 966, acione identificação, via chegada do MED 1, desça para 4010, o ajuste no 015. Acione até via chegada do MED 1, 015. 09. Controle Salvador, afastando o Golfo, estilo 11, assim que tem informação, ruim. Sérgio Zaz, voa na Prua de Paris, propósito Paris e Suaza, reporte para a descida. Já mandou de descida, Sérgio Golfo, estilo 11. Capitão, Golfo Oscar, decida critério, o ajuste no 015. Ok, descendo com proa de Paris, 10, 15, Golfo 07, Fernando Bento. 607, autorizado base, a parte final baixar travada, eixo no 07. 607, acordará. Controle da Xenia 62 Verona. Xenia 62 Verona, prossiga. Perita, possibilidade de fazer alguma prova mais à frente, por gentileza? Sim, aguarde coordenação, Xenia 62 Verona. Aguardando, 62 Verona. É Portugal, 022, call receiver center, frequency 126.85, e Flamengo 125.45. Tutu. Xenia 201, autorizado, direto da GEL. Direto da GEL, muito obrigado, Xenia 201. Xenia 201, Salvador, boa noite, azul 4206, ponto de espera pronto, visual com o tráfego da base para final. 4206, após o passagem do tráfego na final, autorizado a GEL, manter pistão 0. Após a final, autorizado a GEL, manter a 10, 4206. Polícia 07, final, baixar travado. Polícia 07, avistado, autorizado para cá, metida, pistão 0, vento no 0, 0 graus, 0,7 metros. Polícia 07, autorizado para cá, metida, pistão 0. Golfo de Leite Golfo no ataque para reportar no setor, frequência Libra. Frequência Libra, vem lá, boa. Xenia 601, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 2835, alterne 238. Vou chamar 601, boa noite, obrigado pela coordenação. Boa. 206, tráfego sua esquerda, mantém a perna do vetor no 0 a 1,500 pés, amplitude da força aérea sem interferência com a sua decolagem. O vento no 1, 0 grau, 0,5 nós, decolagem autorizada, pista no 0. Pista colagem no 0, 4, 2, 3. Calculador 52, controle 120, decimal 8. Controle 208, 4206, boa noite. 207, autorizado gerar base, a porte final baixar de travada, ajuste no 0 no 5. 207, autorizado base, a porte final. Controle Salvador, boa noite, Azul 4206, passa 1300 na Fuca. Bruno 966, do separador de meu pé, livre das restrições de ETAP, autorizado, afinal ele é só sua e responsabilizado. Redor meu pé, livre das restrições, responsabilizado, igual 966. Controle Salvador, boa noite. Azul 4206, passa 2100 na PUC. Azul 4206, boa noite. Contato radar, via saída PUC, suba para nível de voo 350. Via PUC para o 350, passa 206. Direto com o meu Fox 08 4206. Estou com a RMTO 55, suba para 07, mantenha o setor norte do campo a 1.500 pés com 360 pela direita, aguardando instruções para ingressar a perna do vento. 1.007, 360 pela direita, setor norte. Voo 966. Voo 966, copia de finalização Creation, é torre, frequência 118, decimal 95. 695, Voo 966. Unite 07 retornando. Sim, Leonardo, chama tudo. Unite 07, se possível coordenar com a torre, gostaria de fazer esse pouso com o controle. Gostaria de fazer esse pouso visual e após fazer um procedimento. Mexe após o circuito, procedimento do instrumento com controle? Afirmo. Será coordenado, Unite 07. Claro. Alterne 125, decimal 45. 2085-2545, com Recife, para 206, boa noite. Olá. 1-0 graus, 09 nós, tração sua esquerda, P3 da Força Aérea, mantém a perna do vento 1-0, a 1.500 pés, sem interferência com a sua aproximação. Interestão no voo 9-9. Informo o Eco 110 aproximando para pouso na pistona 7. O tráfego já mantém o número 3 para passar por baixo do seu tráfego na final do ano 7, ok? Negativo, não tem tempo de reclamar isso. Oi, Salvador, boa noite, alguma noite 69, 4090, pronto. Boa noite, 69, autorizado a alinhar e manter pistona 0. Sim, autorizado a alinhar e manter o 0, 1869. Corre ao Papatango, vou ficar lá, ótimo. Depois que eu acho que autorizado final do ano 7, aguardando autorização de pouso, altimetro no 0, no 5. 7 vai prosseguir para 1.97 a 1.000 pés. 7, depois que eu acho que na informação tem um P3 da Força Aérea, mantém o setor norte do campo a 1.500 pés, sem interferência com a sua aproximação, ok? O tráfego está acima a 1.500 pés. 7, vou lá. Salos 2101, liga direita da Fox, chame 121 decimal 9, Salo. Número 7, salão, meu pano do vento, aguardando as instruções para girar a base, eu já sigo como número 2, ok? É, confia, 1.000 pés? Mantém 1.500 pés, alinhamento 07, salão, meu pano do vento, aguardando as instruções para girar a base. Alinhamento 07, mantém 1.500, aguardando as instruções. Voo 969, decolagem autorizada, pistona 0, vento 1.00, 0 graus, 1.09. 7, para decolagem, 1.01, 1.09. gente vai manter a panorama por mais 2 minutos para aguardar a instrução de pegar a base, ok? 2037, mantém essa panorama. Luiz Quilosca, pouso autorizado, pista no 7, o vento no 00 graus, 099. Paciente, o Golf Quilosca, na batalha da base. Contato radar, via saída Arbo 1, suba para nível de voo 360. 360, Arbo 1, boa noite, menor. Para o Golf Quilosca? 1-0 graus, 0-9 graus. Já coordenado com o controle de meus instrumentos. Após o toque arremetido, vai subir para 2000, mantendo o rumo da pista e chamar o controle. Essa arremetida é 2000, o rumo da pista, chamar o controle. Obrigado. Excelente. A próxima direita, frequência livre da pista, Luz Quilosca. Tráfego avistado, autorizado, toque arremetido, pista no zero, vento no 20 grau, 07 mais. 07, tá sinal, baixado trabalho, autorizado por pouso, pista no zero. Sinal, baixada travada 1507. Autorizado para cair emitido no 0110 grau 79007. 07, celular para cair emitido. Está autorizado a alinhar e manter o pistão no zero. Azul 07 do PM até o zona zero, suba para 2000 pés, chame controle em 119.8. 2000, controle 119.8, cara. Controle Salvador, Olympus 07. Controle Salvador, Olympus 07, tocou e remeteu pistão no 0, subiu para 2000 pés. 119.8. Controle Salvador, Olympus 07. Olympus 07, prossiga. Fez toque remetido na pista no 0, tá, atingiu agora 2000 pés para procedimento ILS, pista no 0. Compressor ILS X-Ray, pista no 0, preparação para o final ILS. Curva à direita, foi na proa 240, limite desta proa 106 da TME Salvador. Direita 240, Olympus 07. Chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Boa noite, 60, 128.8, boa noite, 69, boa noite. Boa noite. Pronto, 3897. 3897, autorizado ali, mantém pista no zero. Ali, mantém pista no zero, 3897. Papai Amel, novembro, Fox Touch Town, decolou o Zuno 3, chama o controle em 119.8. 7098, boa. Novembro, Fox Tango, transfere. Tango, contato radar, sai da Momo, subo 280. Subida Momo 280. November Fox Tango. O November Fox Tango, confirma a altitude que passa. 1100, 1100. Ok, agora recebemos. 107, direita para 280, limite é o QD Mike 070, do Ender de Simbra. Olhinho para 07, curva direita para 280, limite radial 070 de Salvador, MDV Simbra, o QD Mike 070. Direita 280, limitado pelo 070 de Simbra. Exato 97, decolagem autorizada, pistão 0, vento 1, 1, 0, 1, 0, 7, 9. Limita para o da 1, 0, 7, 3, 9. Decolou zona 6, achamos o controle em 1, 1, 9, decimal 8. 19 e 8, boa. Controle Salvador, 3897, boa noite. 3897, contato radar, saída São João 1, subiu a matéria nível 320. 320, 73897. Salvador, possibilidade de voar Leda ou Morte, vale a presente? 3897, inicialmente voe Leda. Voa de Leda, 3897. Autorizada, pistão 0, vento 1,00 graus, 1,09. Sem decolagem, dá 1,0, 1,0. 3,0, 1,0, no mercado pelo lado, 0,0, 0,7. Mantenha a saída. Mantenha a saída, aguardando o Olimpo 807 para o Lota 01, direita para 070, líder LS, reporte estabilizado no Rock. Direita 070, líder LS, Olimpo 07, estabilidade no Loki. Olimpo 07, liderança, chama em torre 118, decimal 95. Torre 118, liderança. Salvador, Olimpo 07, sinal de LS. 07, confirma intenções após o procedimento. Ponto final. Gente, Olimpo 07, autorizado, pouso agora na 1-0, vento no 2-0 graus, 08 nós, pouso final. Olimpo 07, autorizado, pouso, estava certo agora. Romeu, November, Foxtrot, Tango, chame 7 Recife na frequência 126, decimal 85, Alfero 125, decimal 45. 2685, combinando 12545, November, Foxtrot, Tango. Chame 7 Recife na frequência 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 2835 do 1338, é isso? Secundária 1238. 238 é secundária, obrigado. 645, chega o centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. 235.68, uma boa noite, vamos levar assim. O backtrack na pista e levar na Taxi Hotel, é a porte pista livre.